ti, com a alma em dor, como ave que voa, buscando teu amor. Na sombra da lepra, eu clamo por ti. Leva-me à purificação, renova o meu ser aqui. Purifica-me, Senhor, com teu sangue, oh amor. Sete vezes eu clamo e em ti encontro paz. Cordeiro imaculado, em tua luz eu sou capaz. Purifica-me, Senhor, em teus braços eu sou mar. Na tenda da congregação, o sacerdote vem com as aves e o azeite. Teu poder é também. Levanta o meu olhar sobre a ponta da orelha, sela-me com tua graça, minha alma é tua orelha. Purifica-me, Senhor, com teu sangue, ó amor. Sete vezes eu clamo e em ti encontro paz. Cordeiro imaculado, em tua luz eu sou capaz. Purifica-me, Senhor, em teus braços eu sou mais. Oh, vem, Senhor, esparge sobre mim tua verdade, como o isopo e o carmesim. Vida faz morada, levanta-me do chão. Com teu toque sou curado, em tua presença, Senhor, meu coração é renovado. Purifica-me, Senhor, com teu sangue, oh amor. Sete vezes eu clamo e em ti encontro paz. Cordeiro imaculado, em tua luz eu sou capaz. Purifica-me, Senhor, em teus braços eu sou mais.